outra faz. Fico louco de vontade, querendo mais. Ela me domina, dá um show por cima. Diferenciada de todas as minas. A nossa química fazendo amor é diferente. Substância de prazer, nosso corpo quente. Na cama a gente representa. O nosso lance é 880. Essa gostosa provoca e me deixa na onda. Como essa sentada bem diferentona. Ela me usa e abusa e me deixa na onda. Como essa sentada bem diferentona. Essa gostosa provoca e me deixa na onda. Como essa sentada bem diferentona. Ela me usa e abusa e me deixa na onda. Como essa sentada bem diferentona. Vou bem diferentona, vou bem diferentona. Com essa sentada me deixa na onda. Vou bem diferentona, bem diferentona. Com essa sentada me deixa na onda. Fazendo amor é diferente. Substância de prazer, nosso corpo quente. Na cama a gente representa. O nosso lance é 880. Essa gostosa provoca e me deixa na onda. Como essa sentada bem diferentona. Ela me usa e abusa e me deixa na onda. Com essa sentada bem diferentona. Essa gostosa provoca e me deixa na onda. Com essa sentada bem diferentona. Ela me usa e abusa e me deixa na onda. Com essa sentada bem diferentona. Vou bem diferentona, vou bem diferentona.